A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, vamos continuar a leitura bíblica, capítulo a capítulo. Hoje vamos trabalhar com 2 Coríntios, capítulo 8, iniciando a segunda metade da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esse capítulo é uma orientação do apóstolo Paulo com respeito ao zelo na coleta das ofertas e a contribuição com generosidade. Mas antes disso, eu leio para vocês a devocional que nos foi enviada pela equipe de abertura, devocional que nos foi remetida ainda hoje. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2, 14. Levante-se com coragem, olhe para frente, sabendo que a sua história está nas mãos do Criador. Ele promete que em Cristo somos mais que vencedores. Deixe que a paz, a certeza da vitória em Deus encham seu coração. Não importa o quão alto seja o obstáculo, continue caminhando. Senhor, peço força para enfrentar os desafios, sabedoria para tomar decisões e coragem para seguir em frente. Eles nos abençoaram e nós também os abençoamos nessa hora, em nome do Senhor, e abençoamos a todos os irmãos e irmãs. A partir do versículo 1 do capítulo 8, de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim acerca da contribuição com generosidade: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas na Macedônia. Para você entender, os capítulos 8 e 9 revelam conceitos de Deus sobre o ministério dos cristãos de contribuir com suas vidas, bens e dinheiro para o progresso do Evangelho em todo o mundo. A contribuição para o sustento e avanço da obra de Cristo ou para assistência social deve alicerçar sua motivação principal na mesma graça divina que levou Jesus a entregar-se por nossa salvação em sacrifício perpétuo. Portanto, irmãos, assim como Cristo deu a sua própria vida, deu o melhor, nós também somos chamados a dar o melhor das nossas vidas, da nossa contribuição em todas as áreas. Mas dar com alegria no coração, distribuir o pleno conhecimento da palavra, distribuir as nossas ofertas aos necessitados, aos missionários, aos pobres, a todas as pessoas, em nome do Senhor. Versículo 2: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo salienta que os macedônios não contribuíram com aquilo que estava sobrando, do que lhes sobejava, mas tirando sem medida da sua própria pobreza, ofertaram com generosidade e grande alegria. A expressão grega original, aplotetos, aqui traduzida por generosidade, tem o sentido de singeleza de coração. Talvez esse termo esteja na sua Bíblia. Singeleza de coração. Somos motivados a contribuir, irmãos e irmãs, com liberalidade. Literalmente, sem calcular quanto estamos deixando de poupar. Livres de motivos egoístas, como diz Romanos capítulo 12, versículo 8. Que essa seja a motivação de cada irmão e irmã, ofertando com liberalidade para a obra do Senhor e para o avanço missionário da igreja. Versículo 3. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso. Prestem atenção, irmãos, não é dar o que sobrou, é dar acima daquilo que já haviam calculado. Acima disso, quando a graça do Senhor inunda a vida do cristão, a sua contribuição não é somente teocêntrica, ou seja, dirigida pelo Espírito, centrada em Deus. É espontânea, é generosa, como também realizada com muita alegria interior. Portanto, não é necessário que os cristãos pressionem ou sejam pressionados a cooperar. O testemunho de Paulo e de outros irmãos serviram de grande testemunho e motivação. Mais uma vez, é importante falar, nesse momento da história da igreja, as pessoas não precisam ser motivadas a ofertar porque vão, como se fosse uma loteria, porque vão receber em troca. Eu vou ofertar bastante, vou semear bastante, porque eu vou colher bastante, então eu vou dar bastante oferta para depois receber muitos dividendos. Não, irmãos. É ofertar com liberalidade, com muita alegria no coração, acima daquilo que estava previsto. Não só o que estava previsto, dê acima disso, em nome de Jesus. Versículo 4. Pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Repare, eles deram a si mesmos. Não é uma questão de dar o dinheiro, ou dar uma oferta, ou dar uma cesta básica. Não é isso. É dar a si mesmos. Assim como o Senhor deu a sua própria vida, nós somos chamados a dar a nossa própria vida por Ele. Sem que eu vá ganhar nada em troca. Esse é o problema, né? Os irmãos hoje são inundados desse tipo de mensagem, onde são motivados a dar, mas por aquilo que vão receber em troca. Sempre preocupados consigo mesmos. Sempre preocupados com o que vão receber. Não, Deus deu a vida mesmo sabendo que muitos não aceitariam. Ele deu, ele se entregou, ele deu o melhor. É assim que nós devemos proceder, dar a nossa vida, dar o melhor, sem nos preocuparmos se vamos receber ou não. Versículo 6, de tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão da graça ou de graça da vossa parte. Então, antes da motivação para a contribuição material e financeira com o ministério da igreja, o cristão é impulsionado pelo Espírito Santo, irmãos, a doar a sua vida. Doe a sua vida a Jesus. Você vai dar a sua vida para as pessoas Primeiro as que são mais próximas, depois as mais distantes, mas você vai dar a sua vida a Jesus, seu Salvador e Senhor. Quando isso vai se perdendo no meio do coração do cristão, em meio ao coração do cristão, então a nossa vida e a nossa oferta também se perderá. Os macedônios se ofereceram como missionários ao lado de Paulo e para cooperar de todas as formas com a expansão do reino de Deus por todo o mundo. O cristão sincero chega à conclusão de que as pessoas são muito mais importantes do que o dinheiro. Louvado seja Deus. Que nós entendamos isso, que as pessoas são mais importantes do que o dinheiro. Tanto aquelas que vão dar, as pessoas para quem eu vou dar uma oferta, as pessoas são mais importantes do que o dinheiro que eu estou dando a elas. E quando você vai receber, as pessoas que ofertaram para você, elas são mais importantes do que o dinheiro que você recebeu. Essa deve ser a motivação. É assim que Paulo orientou a Tito, é assim que Paulo orienta a igreja aos coríntios. De tal maneira que pedimos a Tito, assim como já havia começado semelhantemente, completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação, no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Veja, irmãos, não é um assunto que geralmente as pessoas e os líderes e pastores têm receio de falar, porque o que que os irmãos vão pensar, o que que a igreja vai pensar, e as novas igrejas, então, trabalhando com essa ideia da barganha, né? Então, vamos fazer assim porque eles vão ofertar mais se nós propusermos essa ideia da troca, da barganha. Não, não é assim. Paulo diz: vocês têm transbordado em tudo. Observe, vocês têm transbordado em fé. Aleluia, temos que transbordar em fé. Tem transbordado em palavra, nós temos que transbordar na palavra. Transbordado em conhecimento, temos que transbordar em conhecimento. Por isso a importância de ler a Bíblia todos os dias, de dia e de noite, pelo menos um capítulo da palavra. Transbordado em toda dedicação, transbordado no amor que temos despertado em vós. Vede que igualmente, não é maior nem menor, assim como tem transbordado em tudo isso, igualmente transbordeis no privilégio de contribuir. Não entenda a contribuição como algo pesaroso. Não, é um privilégio. É um privilégio contribuir. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme com essa área e nós precisamos acabar com isso. Entender que temos que transbordar em tudo: fé, palavra, conhecimento, dedicação, amor e também no privilégio de contribuir. Não vos digo como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor mediante a comparação com a dedicação dos outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, atenção, Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Esse versículo é o resumo de todo o capítulo. Jesus Cristo, o rico, o imortal, o possuidor de toda a riqueza do universo, se fez pobre por causa de cada um de nós. Nós temos que ter essa motivação. Mesmo que Deus esteja nos abençoando, e tomara que esteja nos abençoando, aleluia, mas nos fazendo pobre, para que ninguém, nenhum dos irmãos, tenha necessidade. Deus Filho, em sua encarnação e morte expiatória na cruz do Calvário, no lugar de todo crente, esvaziou-se da sua glória e riqueza absoluta. Ele se esvaziou de tudo, para que por meio da sua pobreza, não é por meio da sua riqueza, não, por meio da sua pobreza, ele assumiu o voto de pobreza, nós pudéssemos ser enriquecidos. Você só é enriquecido da graça de Deus, foi enriquecido do favor de Deus, que te justificou do pecado, que anulou o seu pecado, que perdoou o seu pecado, que te salvou, que te santifica. Você só é abençoado porque Jesus se fez pobre para que você se tornasse rico. Esse é o grande incentivo e a motivação de toda generosidade cristã sobre a terra até o glorioso retorno do Senhor. Que a igreja, em nome de Jesus, seja inundada, não da ideia da barganha, mas de fazer como Jesus, entregar a vida como um todo para o anúncio do Evangelho do Reino no mundo inteiro. Quando você entrega um pouquinho, você não é semelhante a Jesus. Quando você entrega mais ou menos, você não é semelhante a Jesus. Quando você só pensa no que você tem para receber, como se todos devessem a você, parece que muitos têm essa sensação de que todos devem a ele ou a ela. Não, essa não é a motivação. Entregar um pouquinho, entregar mais ou menos, entregar um pouco mais. Não, entregue o melhor para a glória do nome do Senhor. Santo é o Senhor. Versículo 10. Portanto, esse é meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Que gostoso o pastor poder falar isso para a igreja, né? Vocês foram os primeiros. Que desde o ano anterior moveram-se no sentido de contribuir e sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Porque se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui e não segundo o que não tem, então isso agrada ao Senhor. Queridos, ao contribuir, o mais importante é a sinceridade e a boa vontade. Independente do valor monetário, alguém pode fazer com uma viúva ofertar um valor ínfimo. Uma moeda, mas ser agradável ao Senhor. E outro pode ofertar com um valor maior, mas com o coração endurecido. E isso é desagradável a Deus. Então, independente do valor monetário da oferta, entregue o seu melhor. Nosso exemplo mais notável, como eu mencionei, é o da viúva pobre, observado por Jesus em Marcos 12, 41 a 44. O método de arrecadação usado em Corinto tinha sido proposto pelo próprio apóstolo em sua primeira carta. Nós já lemos 1 Coríntios 16, versículo 1 e versículo 2. Bendito seja o Senhor. Versículo 13. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais vós sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. Olha que senso maravilhoso do apóstolo Paulo. Não é para sobrecarregar alguns enquanto os outros ficam aliviados. Não, todos são participantes do avanço do Evangelho no mundo inteiro. E todos e todas somos motivados e motivadas a ofertar em cada segmento do reino de Deus que nós pudermos. Em cada segmento, em cada lugar, para que o Evangelho avance. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que de igual modo a abundância deles venha suprir a vossa privação e assim haja igualdade. Que beleza! Como está escrito, quem muito havia colhido, não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Isso era costume, irmãos, entre os judeus, que se fizesse a colheita, mas deixasse, não se fizesse a colheita como um todo, não colhesse tudo, né? Colher em excesso, até o que estava para fora da próximo à cerca da propriedade. Não. Deixavam uma porção que era para os pobres. Quem muito havia colhido não o fez em excesso para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Essa deve ser a nossa motivação. Se Deus está te abençoando nessa área, abençoe aqueles que não foram tão abençoados nesta área. Os cristãos de Corinto eram economicamente mais prósperos que os macedônios. No entanto, Paulo lhes lembra da instabilidade da vida, onde as situações podem se alterar de uma hora para outra. E isso acontece, né, irmãos? Romanos 15, 27. Assim, no futuro, os cristãos judeus, crentes judeus, na época necessitados da oferta, a Igreja de Jerusalém, poderão ajudar aos coríntios de alguma forma. Paulo faz referência a Êxodo 16, 18 e 19, e lembra uma passagem na vida dos israelitas, quando colheram diariamente o maná do deserto. Os idosos e fracos juntavam menos do que necessitavam. Eram mais pobres, passavam mais necessidade. Enquanto jovens e vigorosos, eles recolhiam mais. Entretanto, a distribuição era equânime, de modo que o excesso de uns compensava a falta de outros. Isso deve ser a marca da imagem e da semelhança de Deus na igreja. O excesso de uns compensar a falta de outros. E todos tinham suas necessidades supridas. Esse é o sentido do termo igualdade na doutrina bíblica. Irmãos, não sejamos negligentes nessa área, que aqueles que têm tido o suficiente para a sua vida, até com um pouco de sobra, lembrem-se daqueles que nada têm, ou têm pouco, e precisam dessa partilha para que tenham a vida abundante nessa área também. Muito bem, a segunda e última parte do zelo na coleta das ofertas. Agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós. Pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Veja, aqui não está falando de dinheiro. Aqui está falando da disposição de Tito, um discípulo do apóstolo Paulo, em visitar a igreja. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de amor. Amor para visitar a igreja. E ele tomou essa iniciativa, Tito, com muito entusiasmo para visitar os irmãos. E juntamente com ele, estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Que beleza isso, né? irmãos que são recomendados por todas as igrejas por causa do seu testemunho ao longo dos anos. Tanto aqui como no verso 22, não se é possível precisar quem é o irmão citado por Paulo. Que irmão é esse, você pergunta? Tudo indica que sejam Lucas e Tíquico. Pode ser Lucas ou pode ser Tíquico, ou podem ser os dois. Atos 20, versículo 4, Efésios 6, versículo 21, Colossenses 4, versículo 7. De qualquer maneira, homens de Deus, bem conhecidos por sua fidelidade ao ministério, eram acolhidos em todas as igrejas por causa do seu testemunho. Não que fossem impecáveis, não que jamais tivessem cometido um erro, mas eram homens que estavam buscando a santidade de Deus, a imagem e semelhança de Jesus. E não apenas por esse motivo, diz o versículo 19, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. Por isso aqui muitos pensam na pessoa de Lucas. Versículo 20. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta. A oferta tem que ser tratada com muito zelo e com muita transparência, com muita dignidade, com muita verdade, para que não paire nenhuma dúvida acerca de como está sendo retirada a oferta e como está sendo destinada a oferta e para que fim está sendo destinada. Versículo 21. Pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. É muito importante que o servo do Senhor, servo, serva, né, todas as pessoas, sejam avaliados não somente por Deus, que a tudo contempla, mas pelo povo da igreja. A igreja tem que saber e deve saber qual é a sua postura, o que você está fazendo com isso, sobre a maneira bíblica, correta, ética, honesta com que vive e administra a obra de Cristo Jesus. Versículo 22. Já partindo para o encerramento, 22, 23 e 24. Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de várias maneiras já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele contém em vós. Ora, alguém deposita confiança num ecônomo, numa pessoa que cuida das ofertas, essa pessoa precisa retribuir com transparência, com dignidade, com uma maneira bíblica correta, com ética, com honestidade, com uma vida exemplar nessa área, para que não seja questionado com relação a isso. Versículo 23, penúltimo, quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Paulo usa o termo grego apóstolos no sentido técnico e missiológico do Novo Testamento, isto é, mensageiro, ou eu prefiro a tradução enviado de apostoloi, apostoloi, enviado. Né? Mensageiro ou mensageiro enviado ou enviado, tá bem? Filipenses capítulo 2, versículo 25. são representantes legais da Igreja, oficialmente eleitos pelos cristãos por sua fidelidade indiscutível ao Senhor, para servirem ao povo como delegados eclesiais, delegados da Igreja. Poucos irmãos podem ser escolhidos como apóstolos, como apostoloi, mas todo crente pode refletir a glória de Cristo em sua vida. Capítulo 3, versículo 18, Atos 20, versículo 4. E finalmente, irmãos, versículo 24: portanto, diante das demais igrejas, manifestai a esses irmãos a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos de vós. Paulo fecha aqui: mostrem, demonstrem. Agora é hora de mostrar. Eles estão indo com uma incumbência de pegar a oferta, de retirar a oferta, a coleta, para que isso fosse destinado à igreja lá em Jerusalém, que estava passando por perseguição e necessidade. Então Paulo fecha dizendo: portanto, diante das demais igrejas, agora manifestem. Ou seja, deem a oferta. Manifestai a esses irmãos a prova do amor. Amor não só se declara, amor se prova. A esses irmãos, mostrem a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos de vós. Esse orgulho, eu repito, é orgulho no sentido de satisfação, né? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos os irmãos e a todas as irmãs. E que nós sejamos zelosos, que nós sejamos contribuintes com generosidade. Mas não pense só na área financeira, pense em todas as áreas. Assim como Cristo deu a sua vida, entregue a sua vida. Quer ser cristão? Então, ah, eu quero ser cristão. Ou você se diz cristão? Ótimo. Se você se diz cristão, não seja um quase cristão. Contribua com generosidade. Contribua com o seu tempo no lugar onde você trabalha. Dê lá uma Bíblia de presente para alguém, um livro, um folheto, um convite. Contribua com o seu tempo, contribua com os seus dons. Contribua com seus talentos, contribua com seu ministério, contribua também na área financeira, porque há pessoas que necessitam de apoio. E não é necessário que se fique falando disso. Acho um absurdo, ainda na vida da igreja, nas mais diversas denominações que se tenha. Por um lado, nas mais conservadoras, há um medo de falar no assunto, né? Como se isso fosse constranger os irmãos que ouvem, porque o ídolo deles é o dinheiro. O Deus deles é o dinheiro, então não pode falar em dinheiro. E por outro lado, as novas igrejas são o inverso disso. Só se fala em dinheiro. E só se fala em dinheiro e se usa de estratégias de marketing para estimular a pessoa a dar mais, dar mais, dar mais, dar mais, para que ela possa, então, é quase que uma loteria, para que ela possa receber muito ao longo da vida. Não, irmãos, nem um erro, nem outro. Nós possamos contribuir, todos os irmãos e irmãs, com generosidade em todas as áreas da vida. Jesus não sonegou nada. Jesus entregou a sua vida dando o seu melhor, deu o seu tempo, deu o seu dom, deu o seu talento, deu o seu ministério, deu a imortalidade, deu a sua riqueza e veio se fazer pobreza. Ele veio se fazer pecado, deu a santidade para se fazer pecado. Irmãos, Jesus deu tudo. E nós somos chamados a entregar o melhor a Ele também, tudo de melhor para ele e que tenhamos irmãos e irmãs com muito zelo na coleta das ofertas. E nunca pense, quando você é zeloso, quando você é zelador de algo, não pense em dar assim a um pouquinho ou mais ou menos. Jesus não deu pouquinho, nem deu mais ou menos da sua vida. Deu toda a sua vida. Deu o melhor da sua vida. Sejamos zelosos, sejamos bons administradores, sejamos bons zeladores no zelo da coleta das ofertas e possamos ajudar o anúncio do Evangelho no mundo inteiro. É possível para uma pessoa só fazer isso? Dificilmente. A não ser que seja um trilionário. E nem é recomendável. O importante é que todos e todas participem, porque é uma questão de entrega da vida. Tome uma decisão e diga: olha, nós vamos entregar a vida. E como nós vamos entregar a vida, não tem pouquinho, não tem mais ou menos. É ou ofertamos dignamente para a honra e glória do Senhor, ou não entregamos nada. Que Deus nos abençoe e nos faça zelosos, bons administradores e ofertemos com liberalidade em todas as áreas da nossa vida, também na área financeira, para que ninguém tenha necessidade de nada. Primeiro os da fé e depois dos da fé a toda a população, porque às vezes o Estado não faz, né? Aquilo que o Estado não faz, nós, como igreja, podemos fazer, nós podemos cooperar muito. E temos feito, como cristãos, muita coisa que o Estado não faz, a igreja faz. Então, que nós continuemos com zelo na coleta da oferta da nossa vida. Sem pouquinho, sem mais ou menos, mas entregando o melhor para a honra e glória do Senhor. O capítulo 9, se o Senhor nos permitir, nós vamos ler com os irmãos, ainda vai trabalhar com relação à coleta, com alguns outros detalhes, falando então de semear e colher fartura. Aí vai ser interessante para você ver como Deus promete nessa área também, mas deixa isso para a próxima leitura, tá bom? Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor nos faça zelosos na coleta e que nos faça contribuir em toda a nossa vida com generosidade, como Jesus fez. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a inspiração, o poder, a consolação, a liberalidade, o zelo, a transparência, a dignidade do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e nos faça ir além, como Jesus, que não trabalhou com pouquinho nem com mais ou menos, mas foi além, deu tudo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a oferta integral do Espírito Santo, desde a concepção de Jesus no ventre de Maria, até a sua ressurreição, ascensão, toda a obra cristológica, a graça, o amor, a unção, o poder, o zelo, a mordomia, a dignidade, a liberalidade, seja conosco, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.